Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem, que passa. Um doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema. O seu balançado é mais que um poema. É a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, por que estou tão sozinho? Que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. To the sea, she looks straight ahead, not at me.